Eu sou a Judinger e hoje eu trago para vocês um conteúdo muito interessante do site catolicosribeirãopreto.com, lá da Dominus Est. E esse artigo foi traduzido do periódico, né, Sissi Nunu. A tradução foi feita pelo próprio site, pela própria equipe, né, do Dominus Est. E o título é Choque de Civilizações e Neoconservadorismo. Então vamos ao conteúdo de hoje. Na sequência dos acontecimentos internacionais desde o início do milênio, uma corrente de pensamento chamou a atenção da opinião pública, o chamado neoconservadorismo, cujos principais intelectuais são os criadores diretos e indiretos das estratégias políticas e econômicas dos Estados Unidos. No entanto, apesar do nome foi dado a esse círculo intelectual, trata-se de uma escola de pensamento que carrega uma ideologia ateu-messiânica e um programa político revolucionário conservador que hoje tenta e engana a muitos católicos. O início do terrorismo islâmico fundamentalista provocou um clamor no contexto católico tradicionalista, ou pelo menos conservador. Os dois campos não coincidem perfeitamente. Em defesa de um Ocidente, confundido com sua cristandade perdida, ou com o que dele restaria e seria, portanto, digno de defesa a todo custo na perspectiva do iminente choque de civilizações de Samuel Huntington. O que não foi compreendido por parte desses setores do catolicismo tradicionalista ou conservador é a falta de fundamento da tese huntingtoniana, segundo a qual, entre as diferentes civilizações que atualmente se confrontam no cenário mundial, a euro-americana constitui um unicum, ou seja, a civilização ocidental. Na realidade, se devemos falar de um confronto, estamos, como veremos, diante de um confronto que é inteiramente interno ao chamado mundo ocidental. Trata-se do choque entre a religião do Deus que se fez homem e a religião do homem que pretende tornar-se Deus. Com efeito, de um ponto de vista coerentemente católico, a passagem dos séculos, que desde a cristandade medieval nos levou através do interlúdio da Europa cristã dos séculos XVI e XVII até ao Ocidente global de hoje, não pode ser lida ignorando a grande ruptura protestante, que é a verdadeira raiz do Ocidente americanocêntrico. Entre os séculos XVI e XVII, o desenvolvimento histórico da Europa católica mostrou todos os sinais do que poderia ter sido uma modernidade diferente, sem rupturas espirituais e históricas com o cristianismo medieval. Uma possibilidade histórica concreta que permaneceu irrealizada, sobretudo devido à ruptura protestante. Com efeito, naqueles séculos, o cenário da época centrava-se politicamente na hegemonia espanhola, da qual poderia ter surgido uma universalização de caráter católico muito diferente da atual anglo-protestante. Culturalmente baseada na segunda escolástica da Escola Teológico-Jurídica de Salamanca, a quem devemos o definitivo esclarecimento da doutrina católica sobre a naturalidade da comunidade política e sobre o direito internacional eurocristão, elaborado por Francisco de Vitória, Francisco Soares e Roberto Bellarmino, e religiosamente baseada sobre a reforma católica do Concílio de Trento. É sempre necessário ter presente a virada histórica ocorrida no século XVI para compreender que não existe qualquer continuidade entre o cristianismo e o Ocidente, porque, naquele alvorecer crucial da modernidade, a Europa infelizmente optou por virar as costas para a Igreja Católica e a repudiar-se como cristã, impedindo, portanto, o nascimento de uma modernidade diferente, levando a sua transformação no atual Ocidente apóstata, inevitavelmente destinado à implosão niilista. No período entre 1550 e 1640, ainda existia uma cristandade e uma comunidade cultural eurocristã, mas tanto uma como a outra foram esmagadas pela Reforma Protestante, pelo aparecimento das igrejas nacionais, que foram um efeito do fechamento dos estados absolutos à autoridade espiritual da Igreja, e pela propagação na onda da teologia luterana e da filosofia cartesiana, do subjetivismo e do individualismo. A virada histórica, marcada pelo período de meados do século XVI até meados do século XVII, perturbou a identidade cristão-católica da Europa, precisamente no momento em que o velho continente tinha começado, nos 50 anos anteriores, a sua expansão planetária. Por outro lado, a concepção maçônica e liberal, muitas vezes trocada no contexto católico-liberal pelo humanismo cristão, ou seja, aquela do Crociano, porque não podemos deixar de nos chamar de cristãos, e atualmente retomada em uma função pró-ocidental para justificar o choque de civilizações, mesmo pelos chamados ateus cristãos, como Giuliano Ferrara ou a falecida Oriana Fallaci, não vê solução soluções de continuidade na história europeia e concebe o Ocidente centrado nos Estados Unidos, ou seja, aquilo que hoje se define como globalização, como a filiação legítima do cristianismo pré-moderno. Na realidade, essa filiação é um puro mito ideológico, porque ao longo do processo histórico que conduziu ao declínio da cristandade antiga e à ascensão paralela da hegemonia ocidental, houve precisamente a profunda ruptura da reforma protestante. A pretensão última e essencial do ocidentalismo é aquela de indubitável sabor anticristão da realização mundana da promessa cristã de redenção e libertação da humanidade. Não foi apenas o marxismo que transpôs a promessa do reino da vida após a morte para aqui e agora. Essa transposição indevida é também a essência do liberalismo, uma essência que hoje se manifesta mais claramente quando, em nome da globalização, é falsamente prometida à humanidade um futuro de pacificação e bem-estar planetário. A partir de Lutero, iniciou-se um processo de deshelenização do cristianismo que constituiu a virada desastrosa na história europeia e ocidental. A ruptura protestante com a teologia católica produziu a falsificação liberal do direito natural, que foi pervertido na concepção do suposto fundamento contratualista, ou seja, subjetivista e utilitário, do direito e das formas políticas e sociais. Mais precisamente, no início do novo milênio, no momento em que o Ocidente americanofmórfico vive o seu momento de triunfo, a filosofia humanitária do Ocidente está a fundar-se no niilismo global. Um exemplo típico da descontinuidade entre a cristandade europeia perdida e o Ocidente de hoje é nos dado pela doutrina da guerra preventiva, na qual muitos católicos acreditam poder ver a atualização da doutrina patrística sobre a guerra justa. Ao contrário disso, porém, a doutrina católica tradicional do Bellum Iustum, da guerra justa, que se refere imediatamente ao ius e, portanto, à lei, e só posteriormente e última instância também se refere à justiça no sentido ético, pressupõe algumas condições da autoridade internacionalmente reconhecida que a sanciona e delimita para negar a cada um dos estados em conflito a possibilidade de se proclamar juiz da própria causa. Essas condições estão completamente ausentes na doutrina da guerra preventiva. O documento é a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, The National Security Strategy of United States of America, proclamou o direito histórico da América de usar preventivamente a sua superioridade militar sem qualquer limite legal e contra qualquer estado ou organização que ameace os seus interesses e supremacia mundial. A doutrina católica da guerra justa prevê certamente a possibilidade de travar a guerra em defesa dos direitos dos outros, mas, para além deste caso particular, concebe a guerra principalmente como uma defesa legítima contra agressões injustas. A doutrina neoconservadora da guerra preventiva, contudo, simplesmente afirma o direito do mais forte a despeito da força da lei. A doutrina neoconservadora sobre a guerra preventiva e unilateral manifesta uma carga subversiva radical semelhante à da doutrina internacionalista soviética, que declarou a União Soviética como representante de todos os trabalhadores do mundo e como o único Estado legítimo face a todos os outros no mundo, que são em si ilegítimos porque são estados burgueses. Essa analogia explica-se pelo fato de, como dissemos, a ideologia neoconservadora ser revolucionária e não conservadora no sentido clássico da palavra. Na verdade, o rótulo conservative é muito pouco adequado a uma nova direita ágil, sem escrúpulos, projetada em direção ao futuro, nostálgica do futuro, e que deve o seu desejo de mudar o mundo em vez de apenas contemplá-lo, ao seu legado de esquerda. Os neoconservadores certamente não são comunistas, mas são certamente intelectuais treinados em Marx. Suas origens remontam ao círculo dos New York Intellectuals, um grupo fundado na década de 30 pelo teórico trotskista Marx Schachtman. A virada desses intelectuais do comunismo para o liberalismo ocorreu quando começaram a denunciar o antissemitismo que havia em voga na década de 50 na União Soviética. Todas as figuras-chave da escola neoconservadora vêm da esquerda radical. Desiludidos com a esquerda desde a década de 50, a sua principal preocupação passou a ser o desenvolvimento e a defesa de Israel, mesmo quando isso significou governar contra os próprios interesses dos Estados Unidos ou pôr em perigo a paz mundial inteira. O legado de Marx nos neoconservadores é claro. É a filosofia de Marx que sustenta que o mundo não deve ser interpretado, mas mudado através, acrescentou Trotsky, da revolução permanente. Prometeísmo puro e blasfemo, que diz que é o homem e não Deus quem cria o mundo e faz a história. Os neoconservadores americanos são, portanto, liberais que se chocaram contra a realidade, isto é, intelectuais que passaram da utopia democrático-pacifista ao cinismo belicista na tomada de decisões e na sua aspiração de mudar o mundo através da exportação universal do suposto melhor dos sistemas possíveis, ou seja, a democracia elitista americana. Aí encontramos não apenas um delírio jacobino, como observou Sérgio Romano, um conservador inteligente e não um neoconservador, mas também uma profunda harmonia filosófica com o antigo sistema de Marx, que atribuiu precisamente à filosofia a tarefa de transformar o mundo, renunciando às questões fundamentais sobre o ser e a existência. Os neoconservadores americanos, nisso semelhante aos libertários ou anarco-liberais, também tomam emprestada a filosofia de Marx, a aversão absoluta ao Estado, mas não, como se dirá, o liberalismo autoritário. O Estado, com efeito, é entendido por eles como uma superestrutura hegemônica e é condenado porque, com seu limite territorial, é um obstáculo a uma ordem econômica transnacional que entregue a humanidade sob a hegemonia americana, não a uma modernização justa e equilibrada que traz condições de vida dignas num bem-estar honesto, mas modesto, mas sim ao sonho prometeico e milenar do fim da história e da prosperidade global pacífica. Esse sonho, que já era típico dos internacionalismos marxistas, reapareceu hoje sob a forma da utopia liberal do mercado mundial e constitui, para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, a nova versão da antiga promessa luciferiana, autodivinização da humanidade. A ideologia neoconservadora é a alma do capitalismo hipercompetitivo e global, hoje hegemônico, que deslumbra o homem com o brilho das suas montras cintilantes, fazendo esquecer as realidades eternas e o seu destino final da salvação ou condenação. O antiestatismo neoconservador, contudo, não é uma mera negação anárquica do poder político em geral. Os neoconservadores, de fato, opõem-se, sobretudo, a essa forma moderna de Estado, isto é, ao Estado-providência, que historicamente, pelo menos na Europa e também sob a influência do magistério social católico, conseguiu estancar, redistribuindo pelo menos em parte entre as diferentes classes a riqueza produzida, o conflito social desencadeado pelo moderno processo de industrialização, isto é, pela descristianização dos antigos modos de vida e de trabalho cristãos, comunitários e corporativistas, inspirados no princípio da solidariedade e o cuidado com o bem comum, ignorado pelo liberalismo. Na esteira da desestruturação do Estado nacional e social promovida pelo pensamento neoconservador, emergiu uma economia niilista que se expressa na destruição do trabalho estável e na dominação global das finanças anônimas e especulativas, que por sua vez cresceram em torno da moeda criada pelos bancos centrais num impulso que simula o poder de Deus. Típico da ideologia neoconservadora é o uso instrumental dos valores religiosos e das raízes identitárias. Valores e raízes são usados pelo neoconservadorismo para acender o fogo planetário do choque de civilizações. Os principais expoentes da escola neoconservadora, como já foi dito, vêm da esquerda americana. Abandonaram as utopias humanitárias e pacifistas e redescobriram o pensamento conservador americano, atualizando seu conteúdo com as contribuições da antropologia negativa. Se no catolicismo, tradição significa combinar ética e sociabilidade da família natural, à caridade, da sacralidade do casamento, à justiça social, da dignidade humana desde a concepção ao amor para com os pobres, já no mundo americano, a tradição é o mais rígido puritanismo, o arcaico olho por olho, dente por dente do Antigo Testamento, o ascetismo profissional mundano, o sucesso social como sinal de eleição, a pobreza um sinal de condenação e aí por diante. Os neoconservadores partem de uma análise parcialmente correta da crise do mundo moderno. Essa análise parte do evidente fracasso histórico do progressismo e da utopia do novo mundo, que até poucas décadas era a crença agnóstica, numa versão progressista da modernidade. Contudo, o ponto fraco e natureza contraditória do pensamento neoconservador reside em ignorar a ligação entre o liberalismo e a crise niilista em que o Ocidente se debate. De acordo com Peter Steinfels, os neocons são inquestionavelmente liberais. Para dizer a verdade, eles são os coveiros do liberalismo, porque o seu pensamento representa o inevitável resultado niilista do liberalismo. Em uma época como a atual, em que a democracia liberal é um ídolo a exportar para todo mundo, e em que até os ditadores se definem como democratas, é evidente que os neoconservadores não podem apresentar-se abertamente como iliberais ou antiliberais. Eles, portanto, fazem o liberalismo a sua própria tendência conservadora, da qual concretizam todo o potencial niilista ainda não expresso. A qualificação de neo indica simplesmente o esforço para reelaborar o liberalismo conservador numa chave pós-moderna, cujas raízes residem no pensamento religioso e filosófico anglo-saxônico dos séculos 17 17 e 18. Como observou Shelton Volin, o liberalismo conservador americano surgiu e se desenvolveu a partir das ideias de John Locke. A doutrina lockeana é um conservadorismo social que casa com o liberalismo político ao combinar valores tradicionais com o individualismo comercial. Desta união de tradicionalismo e individualismo surge um tipo de conservador do liberalismo. O catalisador dessa união foi o protestantismo, particularmente na sua forma puritana. O pensamento neoconservador, apesar de criticar os resultados niilistas do Ocidente, visa conciliar a ética tradicional, que nos Estados Unidos não é a católica, mas a do rigorismo puritano, com o liberalismo mercantil, sem perceber a estreita ligação existente entre o liberalismo e o subjetivismo teológico, filosófico e ético que, a partir de Lutero e Descartes, envenena a cultura ocidental. O liberalismo, que enquanto individualismo econômico revela-se um subjetivismo social, nasceu sobre o pressuposto do subjetivismo teológico protestante, de modo que a cegueira dos neoconservadores sobre a relação causa-efeito entre um e outro denota a aporia essencial desta escola de pensamento. Os neoconservadores, de fato, lamentam a deriva niilista da sociedade ocidental no mesmo momento em que proclamam que querem restaurar o mercado na sua pureza liberal, limpando de todos os limites de condicionamentos que lhes são impostos pelo Estado por necessidades políticas e ou sociais. Esta pretensão, segundo a qual o antiniilismo coincide com a pureza restaurada do mercado, constituindo quase uma premissa, faz um uso puramente instrumental da tradição religiosa e nacional, porque na realidade não acreditam em qualquer sobrenatural. Esta união entre Deus e o mercado, de modo que o primeiro se torna um ídolo teológico para justificar o segundo, se é natural no contexto puritano, é contudo impossível, sem profanar a tradição no contexto católico. Os neoconservadores, por um lado, na esteira do conservadorismo clássico, condenam o economicismo de Marx, que faz dos valores tradicionais uma função da economia, mas por outro lado, restringem o niilismo a um fenômeno relativo apenas a questões éticas e não reconhecem como a manifestação última do subjetivismo teológico e filosófico, que é também a essência do liberalismo. Os neocons não percebem que o relativismo ético no plano moral corresponde ao relativismo social no plano sociológico. Aliás, não foi por acaso que o relativismo social explodiu sob a forma de precarização do próprio trabalho quando o liberalismo, após a queda do comunismo, triunfou. A flexibilidade das escolhas morais, que dissolve todos os laços familiares, tornando-os absolutamente revogáveis e temporários, corresponde simetricamente na sociedade ocidental liberal à flexibilidade das opções sociais, que dissolve todos os laços comunitários, tornando todas as relações humanas, mesmo as políticas de cidadania e de produtividade do trabalho, meras relações de prazo determinado. E se é verdade que o relativismo ético precedeu o relativismo social, isso significa apenas que o primeiro, resultado dos protestos de 1968, abriu o caminho para o segundo. Augusto Del Noce, o mais famoso filósofo católico italiano do século XX, que foi justamente definido como anti-Bobbio, quando criticou a permissividade moral da sociedade neoburguesa pós-68, vendo surgir o totalitarismo da dissolução dela, ele temia uma maior capacidade de dominação do que dos seus antecessores stalinistas. Ele referiu-se precisamente à ideologia liberalista agora adotada pelos neoconservadores. Augusto Del Noce não era de forma alguma um católico liberal. Na verdade, ele não hesitou em identificar no liberalismo a própria essência da fase profana da secularização, ou seja, da pós-modernidade. O filósofo de Turim não tinha dúvida sobre o fato de o relativismo ético e o relativismo social serem duas manifestações contextuais e paralelas do niilismo anticristão, que é a verdadeira doença do ocidente liberal. O engano perpétuo dos cidadãos pelos dirigentes no poder é indispensável, uma vez que os primeiros precisam de ser dirigidos e precisam de autoridades fortes que lhes digam o que é melhor para eles. Estão aptos para os cargos de direção aqueles que perceberam que não existe moralidade e que existe apenas um direito natural, aquele do superior para orientar o inferior. Queremos uma população maleável que possa ser moldada como massa. Assim foi resumido o pensamento de Leo Strauss, o filósofo judeu alemão-americano, pai espiritual dos neoconservadores americanos, pelo maior especialista no assunto, Shadia Drury, professor da Universidade de Calgary, no Canadá, e autor de notáveis estudos sobre o assunto. Conhecido apenas pelos iniciados, devido à sua vida passada nos bastidores, preparando estudantes de filosofia para um futuro seguro em posições de destaque político, econômico e universitário, Leo Strauss também adquiriu uma certa notoriedade junto de um público mais vasto ao acompanhar o surgimento da seita neoconservadora, cujos principais expoentes, quase todos de origem judaica, eram seus alunos. mesmo depois dos anos universitários. Nascido na Alemanha, Leo Strauss viveu o clima incandescente da República de Weimar e foi forçado a abandonar o seu país com o advento do nazismo para se refugiar nos Estados Unidos da América. No período weimariano, foi aluno de dois dos principais expoentes da Revolução Conservadora Alemã, Carl Schmitt e Martin Heidegger. Imerso no mesmo clima espiritual e político que Carl Schmitt se inspirou para a teorização do decisionismo e da conflitualidade essencial da política, incluindo a política internacional, Leo Strauss acabou por se apropriar das teorias do mestre. Tal como a versão não mais católica, mas hobbesiana de Carl Schmitt, Strauss optou por uma antropologia negativa e faz dela a base para a interpretação da realidade humana e social. O que fascina Strauss na teoria de Schmitt é, sem dúvida, a dicotomia amigo-inimigo que Carl Schmitt coloca na base da política. Ou melhor, é a antropologia negativa, o pessimismo antropológico, que está por trás daquela dicotomia que fascina o jovem Leo Strauss. Ao começar por Samuel Huntington, com uma teorização do Clash of Civilizations, os neoconservadores também adotaram a ideia de um inimigo absoluto, metafísico, com o qual não é possível a coexistência, mas apenas a guerra perpétua, visando a aniquilação implacável do inimigo. Essa ideia baseia-se no pessimismo antropológico que Carl Schmitt tomou emprestado de Hobbes, mas que anteriormente era do próprio Lutero. Esta concepção de política como área de conflito perene está completamente divorciada da concepção católica tradicional de derivação aristotélico-agostiniana tomista, que se identifica, pelo contrário, no princípio do bem comum e, portanto, na amizade, na sociabilidade natural do homem, verdadeiro e autêntico fundamento da comunidade política, num quadro em que o conflito é apenas o resultado, sempre presente, mas inautêntico, do pecado original que o amor de Cristo apaga, apesar da persistência das tensões resultantes do pecado original. A antropologia negativa, ou seja, pessimista, sempre tem o absolutismo político como seu corolário inevitável. Strauss, através da mediação de Carl Schmitt, torna sua crença hobbesiana de que é a autoridade e não a verdade que faz a lei, mas antes de Hobbes, foi Lutero quem reduziu a política a um mero exercício de força bruta a partir do princípio da metafísica gnóstica, acolhida por ele da dupla verdade, a teológica e a filosófica, um princípio completamente em desacordo com a escolástica e a patrística católica. Com base nesse princípio errôneo, Lutero concluiu que é necessário tomar nota da separação intransponível entre a ordem espiritual, ou seja, o mundo interior do homem, que, no entanto, ele, de maneira reducionista, faz com que não corresponda à alma espiritual da revelação, mas à psique, no sentido subjetivo, e a ordem política exterior, uma oposição radical sobre cuja premissa Lutero afirma que a moralidade nada pode fazer na ordem política, muito menos fazer prevalecer um princípio ético de justiça. A política permanece em Lutero, sempre e em qualquer caso dominada pelo jogo bruto da força e dos poderes materiais. Para Lutero, que nisso antecipa Nietzsche, Marx e Darwin, como o mundo é apenas caos e é a luta pela supremacia, torna-se inevitavelmente necessário confiar no poder absoluto do príncipe, que sabe usar a força com a mais cruel maldade para refrear os instintos bestiais da natureza humana corrupta. Para Lutero, o pecado original corrompeu irremediavelmente o homem, quando para a tradição católica apenas feriu e não corrompeu a natureza humana. Há em Lutero mais de uma antecipação do pensamento de Leo Strauss. A concepção já luteriana da lei como instrumento utilizado pelos líderes para impor a ordem, no exato momento em que eles, conscientes de sua instrumentalidade enganosa, permanecem completamente livres dela, é fundamental na concepção político-filosófica de Leo Strauss, para o qual, nihilisticamente, a criação e a existência humana são absolutamente sem sentido. De fato, também através da lição de Nietzsche e na esteira da filosofia gnóstica de Heidegger, Strauss passou a desprezar não apenas todo o otimismo metafísico, mas também todo o realismo e, portanto, também o realismo católico, que, embora não negue a realidade do mal e do pecado, afirma a bondade das criaturas e a redenção do pecador. Do contrário, a exaltação de tudo o que é tirânico, de mal, de bestial no homem e da guerra como base e fim da existência é exatamente o que Strauss admira no pensamento de Nietzsche e em toda a tendência do pessimismo metafísico até Lutero, Hobbes e Maquiavel. Para o filósofo judeu-alemão, a suposição cristã de que o ser é melhor do que o nada é falsa e ilusória. Através da filosofia nietzscheana, Strauss também perverte a filosofia platônica para afirmar a instrumentalidade dos valores para fins de poder, que ele reduz a meros mitos bons para as massas inconscientes e beócias. Para Strauss, também seguidor da filosofia de Maimonides, a doutrina gnóstica da dupla verdade assume importância crucial. A verdade esotérica, oculta, consiste no conhecimento conhecimento do segredo que sempre esteve oculto, nomeadamente que a única verdade é o nada e deve ser reservado apenas para aqueles que são capazes de suportar o seu peso. A verdade esotérica, a pública, consiste na religião e nos valores morais naturais, Deus, pátria, família, e deve ser permitida às massas, necessitadas de mitos e crenças religiosas. O filósofo autêntico, iniciado na verdade niilista, deve, à maneira de Maimônides, desprezar as crenças oficiais enquanto simula adesão pública e formal a elas. De fato, o filósofo autêntico será capaz de usar a religião e os valores morais para mobilizar as massas em torno de um projeto político de ordem interna e de prestígio nacional no mundo. Em suma, Strauss propõe o uso instrumental da fé e a redução da religião ao ópio do povo. O apelo straussiano aos valores morais naturais não deve enganar, escreveu Matteo D'Amico, porque, de um ponto de vista metafísico, Strauss é um nietzscheano, um niilista radical, assim como as matrizes judaicas do seu pensamento, Maimônides e Spinoza, inclinam-se para uma visão ateísta da fé. É por isso que não é raro encontrar neoconservadores que se definem como ateus devotos ou ateus cristãos, que já era o segredo bem guardado do mestre. A religião, os valores morais, as grandes categorias políticas e o valor original da vida humana devem ser apresentados como absolutos para o uso da população não iniciada, da massa de sujeitos seculares, incapazes de um uso responsável da liberdade. Como, em vez disso, os poucos guardiões, os poucos pneumáticos que viram o lado noturno da história e sabem que nada faz sentido e que tudo é mito e acaso e que um fino véu esconde a escuridão e a violência que ardem no coração do mundo. Portanto, coerentemente com o quadro pseudo-platônico de sua concepção de política e história, Strauss lê a fundo a República e as Leis e, a partir do primeiro diálogo citado, retoma a terrível passagem da Nobre Mentira, um dos lugares mais polêmicos da filosofia política do grande filósofo ateniense, atualizando-a. Na verdade, já que na concepção de Strauss apenas alguns poucos selecionados, os Aristoi, os melhores por natureza, têm a capacidade de ver a face secreta do ser e sua negatividade original, eles, ou melhor, os guardiões, têm o dever de afetar ou pelo menos de encenar com grande convicção, se não a fé, ao menos uma forte simpatia por ela e seus valores, porque só a religião é capaz de estabilizar o quadro político e funcionar como um eficaz instrumento, restringindo o relativismo inerente ao moderno democratismo e liberalismo da base jacobina e fornecendo a matéria-prima para uma teologia civil, ancorada, lógico, em valores que afirmam se passar por transtemporais. Strauss está ciente de que o Ocidente nada mais é do que a secularização humanista do cristianismo e que, portanto, é um projeto político de restauração niilista da vida associada, de reencanto ideológico do mundo, um projeto inteiramente destinado a simular a fé numa transcendência na qual, na verdade, os líderes nacionais não têm fé e que não pode ter sucesso senão através da manipulação midiática do próprio cristianismo a fim de controlar e mobilizar as massas e a opinião pública e colocá-las a serviço de um restrito grupo intelectual iniciático. Um projeto claramente blasfemo que simula de maneira anticristã o cristianismo, concretizando o estado civil e eclesiástico que Hobbes identificou no Leviatã. Ora, a verdadeira face da ideologia neoconservadora foi mostrada por Michael na edição de dezembro de 2021 da American Enterprise, a conhecida revista conservadora. Abre aspas. A destruição criativa é o nosso segundo nome, dentro e fora da nossa sociedade. Destruímos a velha ordem todos os dias, desde os negócios à ciência, à literatura, à arte, à arquitetura e ao cinema, à política e ao direito. Os nossos inimigos sempre detestaram esse turbilhão de energia e criatividade que ameaça as suas tradições, quando existem, e os culpam pela sua capacidade de nos acompanhar. Ao verem a América destruir as sociedades tradicionais, eles temem-nos porque não queremos ser destruídos. Eles não podem se sentir seguros enquanto nós estivermos lá. Para sobreviver, eles devem atacar-nos, assim como devemos destruí-los para avançar a nossa missão histórica. O perigo da ideologia neoconservadora reside na sua capacidade de seduzir bons católicos através da defesa simulada que faz dos valores e da ética natural, da fé e da presumida identidade cristã no Ocidente moderno. É precisamente esses aparentes anti-relativismo que seduz os católicos, especialmente se eles têm uma tendência tradicionalista ou conservadora. Os bons católicos, fascinados pela denúncia neoconservadora do relativismo ético e de suas políticas pró-vida, acabam por não perceber que estão sendo explorados segundo o plano político straussiano que inspira os neocons americanos. É absolutamente necessário que os católicos separem e distingam com força e clareza cristalina a denúncia sinceramente católica do relativismo daquela instrumental e ateísta dos neoconservadores americanos e dos seus imitadores italianos, como Marcelo Pera, Giovanni Ferrara e a falecida Oriana Fallaci. E aqui eu encerro essa leitura do artigo que foi traduzido pelo Católicos de Ribeirão Preto. E também eu quero agradecer quem faz as traduções, são artigos interessantes, em que podemos pegar a partir deles muitas referências para mais estudos. No caso aqui, como vocês acompanham o conteúdo da Shockwave Rádio e também do meu canal, Judinger, no Telegram, já deu para perceber que nós temos pontos importantes a serem discutidos dentro desse artigo. Um deles não foi claramente apontado aqui, mas faz todo sentido quando nós ouvimos o contexto e a preocupação inicial com esse liberalismo todo. E lógico, aqui fica bem claro que o conservadorismo também não é algo bom. Lógico, nós precisamos prestar muita atenção na palavra tradicionalismo e como ela é usada, afinal, é uma palavra que cabe em vários movimentos. Precisamos ficar atentos também às causas e às origens dessas ideias, como elas influenciam esses filósofos, esses políticos, esses intelectuais. Eu vou encerrar porque, lógico, esse assunto pode seguir por muitos e muitos minutos a mais, mas eu deixo a sua curiosidade por pesquisa e a sua curiosidade por saber mais para ir além, para ir lá no meu canal no Telegram, @judinger, e também fazer aquele famoso dar um Google para tentar encontrar dentro do que foi escrito, exposto aqui nesse artigo, os pontos principais dessa discussão. Você consegue encontrar a origem das ideias dessa mudança do planeta, dessa melhoria do mundo? Eu já falei sobre isso. Agora fica fácil pesquisar. Eu quero agradecer a atenção de todos e eu espero que esse conteúdo ajude muita gente a se aprofundar mais ainda nesse assunto e não cair nessas armadilhas liberais. Fiquem atentos e acompanhem mais conteúdos aqui na Shockwave Rádio e também no meu canal, @judinger. Até a próxima!